cena, sai a perseguição. Fui atrás dele, hoje eu descubro, eu pego ele. Avistei o hotel, pensei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que lá dentro tem alguém esperando. E não sou. A porta foi abrindo.